Amose que manarei, amose prima nará, amose que manarei, amose prima nará, amose que manarei, amose prima nará. Sempre haverá em algum lugar o divino amor, amose que manarei. Amor sempre manará, amor sempre manarei, amor sempre manará, amor sempre manarei, amor sempre manará. Parece que para onde quer que eu olhe, não acho algo que me console. Mas onde existe plantada a semente, dá fruto, mesmo que demore. Sempre haverá em algum lugar o divino amor, amor sei que manarei, amor sempre manará, amor sei que manarei, amor sempre manará, amor sei que manarei, amor sempre manará. Sempre haverá em algum lugar tu divino amor, amor sei que manarei, amor sempre manará, amor sei que manarei, amor sempre manará, amor sei que manarei, amor sempre manará. Apesar desta era estranha de indolência e solidão tamanha, enquanto acesa estiver a chama do Espírito de Deus, sempre haverá em algum lugar o divino amor, amor sei que manarei, amor sempre manará, amor sei que manarei, amor sempre manará, amor sei que manarei, amor sempre manará.